palavra ecoam em Sião. Israel clamava, buscando a salvação. Os filisteus à porta, prontos para lutar, mas a arca do Senhor veio nos libertar. Batalha, nós iremos triunfar com a arca em nosso meio. Vamos adorar. 4.000 caíram, a dor se espalhou, mas a esperança ardente em nosso peito ficou. Tragam a arca em Siló ficou, que a presença do Altíssimo em nós resplandeceu. Oh Senhor, ouve nosso clamor, a tua glória é nosso redentor. Nos campos de batalha nós iremos triunfar. Batalha, nós iremos triunfar.